Nacional, uma emissora FBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar da Aldeia Maracanã. A Aldeia Maracanã foi removida, o governo do estado ganhou a batalha pela desocupação daquele prédio histórico ali na área do Maracanã, em nome da obra do estádio para a Copa do Mundo do ano que vem, mas está longe de ter uma solução essa questão, e não só essa questão da Aldeia Maracanã, mas a questão indígena de uma maneira mais ampla no Brasil nunca foi muito bem vista. Nós estamos aqui no estúdio para tratar dessa questão com a Papion Caripuna e o Anapuaca Tupinambá, que são ambos da ONG Raízes Históricas Indígenas, e o Cristino Wapichana, que é escritor, compositor e pesquisador lá de Boa Vista, Roraima, coordenador do Núcleo Nacional de Escritores e Artistas Indígenas do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual. Na ponta da linha, nós estamos com o Carlos Tucano, liderança indígena da Aldeia Maracanã, que eu chamo agora. Bom dia, Tucano, como é que está a situação dos índios aí? Você está em Jacarepaguá, não é isso? Isso, Paulo. Bom dia a todos os índios. Estamos sim, nós tivemos que sair, que há longos meses, longos anos, essa história vem enrolando. Infelizmente não tivemos que chegar a um acordo amigável, mas tivemos que aceitar uma das propostas que ele nos fez. Mas não foi uma das propostas das melhores. Então nós saímos dessa, a gente copava há 6 anos e meio, com nossos orgulhos feridos e machucados. E uma história muito triste para esse país. E o governador acabou de enterrar a cultura milenar que séculos é que esse museu abrigava, de maneira truculenta, desumana, que o mundo viu nesse país. A gente pensávamos que a gente estava no mundo civilizado, mas nós não estamos ainda. E que o governador não foi gentil, ele não deu mais chance para nós, disse que não podia mais prorrogar o limite do tempo que ele já havia solicitado, que ele não podia interferir na emissão de posse que ele já estava em mãos. Até a hora contagem regressiva, nós tentamos renegociar com o governador, mas ele foi taxativo, que disse que não tinha mais tempo, que ele tinha pressa. E agora, com 3 horas da manhã, ele mandou a polícia e pronto, ele mandou a gente se retirar. E agora, como é que vocês vão fazer? Fazer as obras. Como é que vocês vão fazer agora, Tucano? O que é que vocês pretendem fazer? Bem, ele deu 3 alternativas. Aqui em Jacarepaguá, aqui no Curuipati, outro na Quinta da Boa Vista, outro lá na Avenida dos Democráticos, em Bom Sucesso. Então, estamos ainda reavaliando como é que a gente vai fazer. Agora, eu falei para ele no domingo, quando ele entregou esse documento, que o governo cumpra o que ele prometeu, que não fique no safalão, que ele não caia no esquecimento, como tem acontecido em outras ocasiões. Então, foi essa cobrança que nós fizemos ao senhor governador. E você acredita que o prédio, ele vai ter outra destinação, que não a destinação histórica dele, de preservar, de ser dedicado como um templo da cultura indígena no Rio de Janeiro? Bom, estamos verificando junto com organismos como é que a gente vai fazer, porque ela não pode ser destinada a uma coisa só que não tem nada a ver com a questão indígena. Porque ele, sem mais, sem menos, sem nos responder corretamente da primeira proposta que ele nos enviou, logo depois, em fevereiro, de 16 de fevereiro, ele anunciou através da empresa dizendo que ele ia transformar em museu olímpico, e nos pegou de surpresa. Então, eu fiquei muito surpreso com isso, sem nenhuma alternativa. Estamos falando várias vezes com o secretário, Zaqueu, e com a subsecretária Nerma Azeredo, secretário aqui nos entendesse, mas não houve interesse. Como ele tem poderes, ele tem dinheiro, tem corte, tem juiz, tem advogados, favorecer, e nós não temos nada, simplesmente temos a nossa dignidade e honestidade. Mas isso para ele não valeu. Mas você... Então, valeu para ele o poder, como que ele quis fazer. Então, esperamos que a justiça reveja essa questão, dê a esse prédio, esse prédio a ser de direito. Agora, a Defensoria Pública esteve e está ao lado da causa indígena nessa questão, não está? Está, sim, justamente. Eu conversei ontem com o doutor André Odari, ele está revendo isso aí. Ele retornou à sua atividade, porque estava de licença médica. Então, é possível. Ele me ligou. Sim, é possível, então. O que estava acontecendo. É possível. Então, como o doutor Daniel Macedo já vem acompanhando também, já tem o melhor detalhe do que se passou acontecer para ele tomar outras medidas. É possível, então, que haja desdobramentos ainda no judiciário? Espero que sim, mas que vai ser, acredito que já vai ser na esfera federal. Sei. Tá certo, Carlos. Olha, é muita perseverança para você e aí na liderança, e eu quero agradecer a sua participação e dizer que você pode ser acionado a qualquer momento aqui. Não vou segurar você na linha, que você tem mais o que fazer aí, mas a qualquer momento, se precisar, a gente vai chamar você, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Obrigado a você, bom dia. Nós ouvimos aí o Carlos Tucano, uma das lideranças indígenas, a principal liderança indígena da aldeia Maracanã, que durante meses, mais do que meses, desde o ano, meados do ano passado, que vem na frente dessa luta, dessa batalha, para permanecer no antigo Museu do Índio, que é um prédio que foi doado por um particular, um nobre particular, e que depois e foi doado para justamente essa destinação, foi usado pelo Marechal Rondon durante muitas décadas para receber os índios que vinham ao Rio de Janeiro, tratar com ele. Foi lá que foi a sede do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, e só em 1953 é que Darcy Ribeiro criou ali o Museu do Índio, já depois da morte do Marechal Rondon, alguns anos depois da morte do Marechal Rondon, mas de qualquer maneira já está aí o Museu do Índio, portanto, desde aquele tempo aí, em 1970 e poucos, em 77, 78, foi para Botafogo, e desde 2006 o prédio era ocupado pelos índios que foram agora desalojados pelo governo do estado em nome das obras da Copa do Mundo. Eu gostaria de falar aqui com a Papion Caripuna, que é dessa organização não governamental Raízes Históricas Indígenas, porque circula no Facebook, em tom de brincadeira ou de xiste, piada, a frase que diz que é quase um slogan: de Cabral a Cabral, o índio sempre se dá mal, que é remetendo ao descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, e ao governador Sérgio Cabral Filho, que hoje também enfrenta essa situação com os índios e até com a ajuda da justiça, coisa que o primeiro Cabral não tinha, né? Gostaria que você analisasse para nós essa questão dos índios da aldeia Maracanã a partir desse prisma. Sim, bom dia a todos. Eu faço parte da Raízes Históricas Indígenas, sou a parte que faz a pesquisa de história do estado do Rio de Janeiro, com apoio da PUC e da professora Denise Pinha. E através disso nós descobrimos que a história do Rio de Janeiro, da parte da indígena, né, da questão de sambaqui, sítio de contato, outros sambaquis em torno do Rio de Janeiro. E nós caímos na história agora que está no ápice, né, dos acontecimentos, que é a história do Museu Indígena. E isso nos remete a 1.400 anos atrás, com a chegada de Cabral aqui, né? E o que eu pude perceber é que as políticas públicas do Rio de Janeiro, elas não sabem lidar com o indígena. E isso vindo de parte de alto escalão para baixo, digamos, da política do Rio de Janeiro. O que é o indígena para o Rio de Janeiro? O porquê do Rio de Janeiro ter tanta vergonha de falar que tem indígenas que ocuparam uma área de resistência, ocuparam uma área que é histórica para dentro da história do museu, né, da museologia social e oral do Rio de Janeiro, e simplesmente a museologia oral e tradicional não fez uma ponte para fazer salvaguarda desse patrimônio material. Sim, Papião, eu queria que você explicasse para o ouvinte o que, que é uma área de sambaqui. Você falou sambaqui, assim sim, as pessoas sim. podem não saber o que é. Sambaqui são os resíduos dos antigos indígenas, paleoíndios, que data de 6 mil a 10 mil anos dentro do Rio de Janeiro. E essa área começa no Cais do Valongo, onde foi descoberta agora, onde botaram a Pequena África, né? Só que abaixo da Pequena África está nós, os indígenas, e isso é uma história que está sendo escondida do Rio de Janeiro. E nós temos isso comprovadamente dentro do IPN, que é o Instituto de Pesquisa e Memórias Pretos Novos, onde está o sítio de contato indígena com o europeu, que aí vem ser indígena tupinambá com o europeu, e em torno do Cais do Valongo, abaixo da polícia militar ali do Rio quartel da Praça da Harmonia, quinto batalhão, ali tudo é a área de sambaqui. Então, aonde estão essas áreas de sambaqui pegando o Rio de Janeiro? Ela pega Botafogo, toda a área litorânea, indo até São Cristóvão, onde Dom Pedro tomava o seu banho ali, que é no cemitério do Caju. Até ali é a área de sambaqui. Tá. E essas áreas você também remete para dentro, que aí você começa a pegar. É a área do Tijuca, que era o chamado o ciclo do Tijuco ali, né? Pega Tijuca, aí você vai entrando, a Ilha do Governador, a Campo Grande, Mangaratiba, Ilha de Mangaratiba. Aí você vai começa a subir, porque quando o invasor ele entra, as aldeias de ponta, que são das aldeias principais que eram no litoral, são exterminadas. E nisso o indígena corre para dentro do mato, que é o famoso que a gente corre para o mato, né? Só que isso a gente começou a seguir o percurso das partes litorâneas. Além do que, tem também os índios do interior, né? Interior, os índios guaranis, né? Isso. Quando fala de indígena, só acha que ele vive ali na beira da praia e acabou. Mas tem muito indígena, isso, tanto na praia quanto no interior, né? As duas raízes, Tupi e G, elas mostram muito bem isso. Só que nós não temos o apoio do antropólogo, pesquisador nessa hora. Ele se esconde e nós mesmos indígenas que temos que cavar a nossa história. Como foi feito, nós cavamos, descobrimos aonde estão. E a museologia oral, que é o caso do Maracanã, né, do Museu do Maracanã, que eles estão lá dentro, eles estão preservando a cultura nacional, que é a cultura nacional e imaterial. Certo. Isso tudo foi preservado lá dentro, e quando vem esse mandado do governador, o governador simplesmente, desculpa, mas o que compõe o governador, as pessoas que compõem o governador, eles não sabem o que é museologia social nem museologia oral. Então, eles passaram pelas regras de museologia e simplesmente vai se exterminar uma área que é de referência para todo o indígena que vem para o Rio de Janeiro, e o governador agora, você vai ter que ter um local onde você vai abrigar todas as etnias que vêm para cá. De que forma vai ser abrigado isso? Longe do contexto de urbano, que você chega na... A gente até brinca que quando o indígena chega no Rio de Janeiro, ele tem dois locais. Ou ele vai para a aldeia Maracanã, ou ele vai para a Maré, na Casa da Turia, que são as referências quando você chega no Rio de Janeiro. Então, como você vai transitar no local, porque Jacarepaguá é difícil acesso. E o Maracanã é central demais, né? E o Maracanã estava ali, estava ideal, esses tempos todos, sem Olimpíadas, sem Copa do Mundo, quer dizer, para o governador não estava nem aí, ó. Eu quero voltar, inclusive, ao Facebook, porque também foi postada uma foto de 1940, uma foto aérea. Sim. Antes do Maracanã, 10 anos antes do Maracanã, e já estava lá o prédio do Museu do Índio. Sim, e também quando saiu o lançamento da campanha do Maracanã, como ficaria o Maracanã, o governador lança uma chamada no Facebook. Você mostrando passo a passo, vem uma música da década de 70, vem mostrando passo a passo, em nenhum momento o prédio é desativado. Sei. Então, na ideia do que estava se acontecendo ali, é que o prédio seria um museu de referência indígena. Porque nós temos o Museu do Índio, que ontem aconteceu até uma gafe do Museu do Índio. Simplesmente nós iríamos gravar lá um programa e nós fomos proibidos. Foi dito que não poderia ser gravado nenhum indígena lá dentro. E com polícias na porta que nós não poderíamos entrar. No Museu do Índio. Se o Museu do Índio de Botafogo é feito pro indígena, por que eu não posso entrar? Eu lhe causo algo? Eu sou um perigo? Eu sou uma mulher bomba? Tem que se passar agora desse contexto, né? Virou o Museu do Branco. Isso. Agora, só para antes de eu passar a palavra para a Napuaca aqui, eu queria que você esclarecesse uma curiosidade. Por que é que você, uma indígena brasileira, tem esse nome Papillon? que é um nome francês. Explica aí pra gente. Sim, eu fiquei sem nome dos 7 aos 40 anos, na Rio Mais 20, como nós fomos os coordenadores da pauta da Rio Mais 20, da liberação de artesanatos, e na tenda Tupac Maru, que juntou a cultura afro com os encantados, que somos nós, os indígenas. E lá eu reencontrei o cacique da minha aldeia, a aldeia Manga. E ele pediu para me pegar um documento para ele. Como eu fui muito rápido, ele falou que eu era uma papião, que eu era uma borboleta que trazia a resposta muito rápida para ele. Mas você é lá da... Eu sou do Amapá, Eu sou lá dali na Guiana Francesa. Na Guiana Francesa. A minha aldeia, no caso, as aldeias do Amapá são patrimônios imateriais. Então, até uma sugestão ao governador do Rio de Janeiro, por que o senhor não transformar os indígenas do Rio de Janeiro também em patrimônios imateriais? Porque isso tem como fazer, o que precisar de ajuda nós do Raízes Históricas Indígenas. Estamos abertos a assessorar vocês no que precisar. Certo. Ô, Panoca, o que você tem a dizer sobre essa situação lá da aldeia Maracanã e mais amplamente também sobre a questão indígena no Brasil hoje? Porque isso, esse episódio da aldeia Maracanã, até por causa de desenvolver Copa do Mundo, chamou muita atenção da mídia internacional, mais até do que da mídia nacional, para essa questão indígena brasileira. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Nacional AM. Meu nome é Napuaca, né? Eu sei que até acostumar vai ser... É Napuaca, né? É verdade, desculpem. O caso da aldeia Maracanã, ou do antigo Museu do Índio, ele tem uma complexidade política muito grande, mas é por ausência de conhecimento, como falou a própria Papillon. Em todos os aspectos, a incapacidade ou a ignorância do entendimento do processo cultural do país, ela supera quando vem o capital. Não estou utilizando a expressão capital como uma forma de esquerda, canhota ou comunista, mas assim, é o que ela supera em todos os aspectos. Os acordos que foram feitos num dia anterior, e isso começa de 12 de janeiro, aonde especificamente a gente, como instituição, nós vamos lá, numa das tardes lá, e ouvimos as lideranças numa reunião, levamos essas informações ao secretário, junto do CEPLIR e outras organizações de Estado. No dia seguinte, eles enviam assistente social, começam as negociações. Essa história política de construção, ela é muito deficiente, simplesmente porque o entendimento de políticas públicas para eles, eu não consigo almejar na minha consciência racional o que eles veem como realmente direitos humanos e políticas públicas. O resultado disso, quando às 11h50 o comando militar invade o espaço, já que no dia anterior o acordo tinha sido feito que a saída seria pacífica e antropológica e social, com acompanhamento de todo o processo, tanto que na noite anterior alguns indígenas nos acompanharam para um apartamento a qual foi cedido por alguns amigos nossos na área aqui do Leme, porque seria saída de paz mesmo. Alguns já estão arrumando as suas coisas, sairia naturalmente, mas se às 3 horas da manhã você é cercado por um batalhão de choque, é porque houve alguma quebra. Uma quebra de comportamento e quebra de um contrato. Se a gente falar contrato de homens ou de grupos, de etnias, foi quebrado naquele momento pelo próprio governador junto da sua estrutura governamental. Porque o governador não é só Sérgio Cabral, ele tem todas as suas linhas abaixo dele. E a maior parte, vou ser sincero, também não conhece cultura, na mais simples palavra, não conhece o procedimento cultural indígena, não sua mais complexa existência. Hoje podemos dizer 315 etnias no país inteiro. E o resultado daquilo foi aquela vergonha nacional. Ela compõe uma vergonha muito grande em relação ao que foi levado à mídia. E pior do que uma vergonha nacional é o descrédito de um governo na questão internacional, que saiu no Le Monde, no Washington Post, saiu no New York Times, em outros jornais que não saíram em grande destaque, mas saiu no Le Figaro, saiu num jornal alemão, que a pronúncia não vem tão bem, mas quando você vê que isso chega a instâncias maiores e a justificativa que tem é que esses indígenas estão sendo desalojados, estão sendo expulsos, escorraçados por causa de um evento, de grandiosidade internacional, que é a Copa das Federações, Olimpíadas e a Copa do Mundo, se vê que realmente é um país que não respeita a sua população, não respeita a cidadania, não respeita a cultura, não respeita os méritos educacionais, porque a cultura indígena, ela tem que passar por processos educacionais, a qual existe uma lei que protege as culturas indígenas, porque tem que levar o conhecimento histórico e social junto da Lei 11.645/08, que agora em março fez 5 anos de existência dessa lei e não é aplicada dentro das nossas instâncias de ensino, em nenhuma das esferas, seja fundamental, seja de ensino médio ou universitário, não se existe nenhum tipo de conhecimento. Então, ele violou vários direitos, o direito constitucional, o direito do homem, o Haiti, várias assim, o da terra. Foram tantas instâncias violadas juridicamente que a gente tenta compreender como é que ele utilizou o mecanismo, a ferramenta de direito junto ao Ministério Público Estadual e suas instâncias, conseguiu deturpar o direito, porque foi deturpado. O ponto e vírgula que existe nessas leis, ela simplesmente foi seguida de violações. Quando a gente pensa o ato daquele comando do batalhão de choque, a qual tenta justificar em suas palavras que eles só entraram porque botaram fogo, não condiz com os fatos do time code do tempo, a qual ele estava lá simplesmente, 11h50, invadiram. O fogo foi ateado por ativistas, punks que estavam lá dentro, ao 12h08 mais ou menos. Então, não tem o tempo, não justifica. E outro detalhe, batalhão de choque é bombeiro? Eles estavam levando algum equipamento anti-chama? Não existia, então os fundamentos não tem. Logo na invasão, eles pegam spray de pimenta e jogam no rosto de uma criança de 2 anos. Outra violação em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São tantas violações, eu nunca vi tanta violação de direito numa ação só. Nem quando eles invadem favelas, comunidades do Rio de Janeiro, dizendo que vão pacificar, eles não cometem tanto tipo de violação. Então, assim, é algo que tem que ser criminalizado, tem que criminalizar o governo e o sistema a qual fizeram essa pseudo-desocupação, que foi realmente um escorraço humano. Você ouviu aí o Anapuaca Tupinambá, que é da ONG Raízes Históricas Indígenas e articulador de políticas públicas e direitos humanos. Nós vamos falar agora com o Cristino Wapichana, que é escritor, pesquisador, e eu gostaria que você falasse exatamente sobre esse aspecto, do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, já que nós estamos tratando aqui de um patrimônio que ultrapassa, e muito, eu acho que não é uma questão territorial, não é uma questão do prédio, a questão é imaterial, a questão da cultura indígena, isso é que está sendo agredido, isso é que está sendo mais violado nesse episódio, embora a truculência ou a retirada dos índios, mesmo de forma pacífica, daquele prédio ocupado historicamente, já não se justificasse sob nenhum aspecto. Mas, de toda maneira, há uma coisa mais ampla, mais abrangente, que é que eu gostaria que você falasse sobre ela. Hein? Bom dia a todos, bom dia Luiz, Anapuaca, Cris. O Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual trabalha em algumas ramificações. Um deles é o que eu coordeno, que é o Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Trabalhamos com a parte de educacional, que envolve especialmente a literatura indígena, que é a parte de conhecimento. E o Embrap trabalha, tem um núcleo de advogados que também trabalha especialmente na parte em que ajuda a proteger os saberes tradicionais e também a biodiversidade. Inclusive, em eventos internacionais, um dos nossos advogados participa a convite do Ministério do Meio Ambiente para que, dentro dessa discussão, se possa ter a presença e da indígena e que nesses documentos possa ter algo que remeta a essa preservação, a essas preservações. E tudo começa, Luiz, com a educação. E isso é muito falho aqui no Brasil, tem uma educação péssima. Eu tenho estudei e eu passei por escola pública, E nesse período que eu estive em aula, eu terminei finalizando por falta de oportunidade, por supletivo, por EJA. E a gente vê a deficiência enorme, tanto na parte educacional quanto na parte de conhecimento. Temos uma falha muito grande na questão da própria família, da educação da própria família. A família deixa que essa educação seja passada para a escola. A escola não tem essa responsabilidade. Então, para a gente, para os povos indígenas, a palavra, tudo começou com a palavra. E a palavra deve ser respeitada. Ela não é no papel. O papel vem depois, a escrita vem depois. E nós, os escritores, os artistas indígenas, os quais trabalhamos, achamos completamente um absurdo que foi essa posição que o governador tomou. E achamos um absurdo essa lei que já está aí há 5 anos não ter sido implementada. O que nós fazemos, eu como Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas, nós fazemos uma tentativa desesperada de fazer com que as escolas, pelo menos nos convide, que conheça a nossa literatura indígena, que conheça um pouco da história tradicional, e tentamos isso com as universidades. Temos conseguido algo muito pouco. Nós temos aqui, está acontecendo esse ano, o 10º Encontro de Escritores e Artistas Indígenas, que acontece no contexto do Salão do Livro Infanto Juvenil, da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, que vai acontecer agora em junho. E nós temos um stand onde temos literatura indígena. Nós temos aí 50 autores, 200 e tal de livros. Aqui no Rio, Aqui no Rio de Janeiro. Bom, rapaz, eu queria que você trouxesse, Cristina, o pessoal aqui, quando chegar em junho para esse evento aí, que trouxesse aqui para a gente fazer um programa sobre isso. Pois é. E faremos isso. O que as pessoas precisam é conhecer um pouco mais da própria nação, de como surgiu isso. Nós temos uma história, nós temos a nossa ancestralidade pertence, nós temos esse pertencimento e esse respeito a ela. Por isso que nós temos uma vida da forma tradicional, do respeito ao outro, do respeito ao ser, do respeito especialmente do mais velho, que é o mais velho que nos traz, nos põe, nos esclarece essa ancestralidade. E é isso que nós refletimos. Por isso que nós não usamos de tanta violência ou precisamos negociar. E o que nos deixa mais chocado é a desigualdade, igual foi feito com Cabral. O Cabral veio com pólvora, veio com canhão, com ferro. Nós não tínhamos isso. Então, a nossa luta, ela é muito desigual. Você lutar com flecha, com tacape, corpo a corpo, o cara atinge lá 200 metros, 300 metros. É muito difícil isso. Ainda mais quando você tem uma cultura baseada no diálogo, você tem uma cultura de negociação. Essa que você falou de uma coisa interessante, que essa cultura indígena do respeito aos mais velhos, da ancestralidade que representam os mais velhos, né? Isso vai exatamente no sentido oposto a essa cultura branca atual, da sociedade atual, do individualismo, do ser jovem, né? Do ser forte, do ser mais, através da força física, ser mais do que o outro, e não através da sabedoria, da experiência acumulada, esse tipo de coisa. Mas eu gostaria que você se estendesse um pouco aí. Você, Papião, que está olhando assim para mim, assim, meio de lado, meio desconfiado, que você falasse um pouco aí também. Sim, é que a tradição oral para a gente, passada pelos mais velhos, é o respeito, né? Sem os mais velhos, a gente não consegue ser o que nós somos. É por isso que o nome é Raízes Históricas Indígenas. Porque a raiz é que são os nossos mais velhos que nos dão a força para a gente crescer. Sem o mais velho, você não é ninguém. Porque na cultura do não indígena, o mais velho ele passa a ser o isolado dentro da casa, ao contrário de nós. O mais velho ele é o nosso bem-querer, o nosso saber que está ali. Se a gente pudesse preservar o nosso mais velho para a vida inteira, seria maravilhoso. Ana Placa, eu digo que meu sonho é ser mais velho. Eu nunca quis almejar uma posição dentro de aldeia, de qualquer liderança, que não fosse ser o ancião. E esse acho que é se falar em questão de poder mesmo, esse é o poder. Ser um dos mais velhos, assim, admiro muito meus pais em si, admiro muito os mais velhos da minha etnia, do Pinambá, lá de Pau Brasil, na Bahia, que é dos Pataxós Ranhan, que recentemente nós conseguimos conquistar nosso território. Existem outras demandas internas, mas estamos na luta ainda. Então, assim, esse respeito pelos anciões é que levam a gente a ter a concepção de novas ideias. É eles que trazem a história e a gente adapta a realidade de hoje e leva para o contexto urbano, ou seja, o contexto de aldeia, esses novos conceitos. Porque a história é muito importante. A história, mesmo que ela seja, alguns casos, míticos, outros não míticos, são histórias conceituais, ou aquela mais romântica, mas ela nos dá um conceito muito mais de ideia. Porque a nossa parte intelectual, a intelectualidade indígena, ela vem desse conceito do lúdico, e esse lúdico é que faz a gente só está dentro dessa sala aqui hoje falando na rádio, foram conceitos lúdicos do passado, utilizando as tecnologias de poder falar com outra distância, até o momento não se dava para gritar, mas a propagação veio a partir desses conceitos, e os nossos ancestrais, ou seja, os nossos mais velhos, eles passam isso pra gente, é o valor que a gente tem que dar. No caso do tucano, é um senhor que eu respeito muito como cacique. Eu estava vendo aqui um fato que ele está com depressão e a saúde muito abalada por questão da diabetes dele, e veio dessa violência. A gente respeita, assim, esse ancião, essa liderança, a gente compreende o processo dele, ouve mesmo, a gente só fala realmente depois de ouvir todas as suas demandas, e vai ser ele, seja os caciques das aldeias mais acima dos Guaranis, que a gente está falando em questão do próprio estado do Rio de Janeiro, seja de Araponga, seja de Bracuí, Silveira Mirim, que é um indígena muito sábio, que a gente tem uma admiração muito grande por ele, e é que nos faz motivar a construir essas políticas públicas para o estado do Rio de Janeiro e realmente debater e juntar a essas instâncias governamentais e não governamentais, instituições de educação, para poder levar isso à frente. O ouvinte Augusto Boasson, que é da Associação dos Moradores do Leblon e do Movimento Rio Cidade Legal, ele gostaria que vocês falassem um pouco sobre insegurança jurídica, que nós temos visto nesse caso específico, mas também com desrespeito à própria cultura indígena, que é o que nós estamos falando aqui de uma maneira geral, né? A insegurança jurídica, ela vem a partir do momento que o próprio sistema governamental ela é falha em vários contextos, especificamente a própria FUNAI. Vamos citar ela como uma das violadoras, né, nesse aspecto. Ela só compareceu porque foi intimada pelo Ministério Público Federal a comparecer na junta da Comissão de Direitos Humanos. Senão ela não iria comparecer. E olha que a gente tem o Museu do Índio aqui, a qual tem o seu representante da FUNAI, que é o Levinho, que é o diretor do Museu do Índio, e em nenhum momento se posicionou em relação a isso. Então, isso viola as questões de direito. Quando se questiona a presença indígena, não importa se ele seja de contexto urbano dentro da cidade, existe um jogo de empurra legal e legítimo, a qual diz que isso é só responsabilidade do governo federal. Como se a população indígena presente em qualquer cidade desse país, da federação, ele ficasse planando por cima do sistema municipal ou estadual, e ele só se encaixa no sistema federal. E quando se fala no federal, ele só se encaixa na questão de FUNAI. E quando se fala de FUNAI, ela não se encaixa em canto nenhum. Então, existe essa ausência, sim, existe uma insegurança jurídica em vários aspectos por questões de violação de direito. E quando se fala da violação desses direitos, eles utilizam de subterfúgio de tensões ou de jurisprudência, a qual ela é totalmente arcaica. Ela vem de código civil ultrapassado que a gente tem, né, no nosso país. Utiliza sistema. Só falta utilizar ainda o sistema de vadiagem. Só falta ainda utilizar esse sistema. Faltam utilizar técnicas ainda do AI-5. Porque é isso que se utiliza em relação às minorias, não só para os povos indígenas, para a população negra de favela, para ciganos, seja para caiçaras, qualquer população a qual incomode o capital, a qual incomode esse pseudo-desenvolvimento, que desenvolvimento não é destruir patrimônio. Se você olha para os outros países da Europa, não é que a Europa seja o maior exemplo do mundo, né? Que os Estados Unidos seja o maior exemplo do mundo, mas o patrimônio está lá, castelos inteiros, grandes museus, está sendo incentivado, sempre foi incentivado a manutenção da cultura. Por que você dá valor? Se você circula pela Praça Central de Paris, está lá os grandes prédios, ninguém foi destruído, só nas áreas muito afastadas, e mesmo assim ainda se mantém esse patrimônio. Então, assim, essa insegurança, ela vem dessas violações, simplesmente de todos os direitos, de tudo que existe e foi construído pelo judiciário. É verdade. Uma coisa que você falou, que eu gostaria de recapitular aqui, é esse jogo de empurra. Você disse que a FUNAI, ela só se manifestou quando foi provocada. Na verdade, o Ministério Público Federal, ele determinou que a União fosse ouvida nessa questão. A União não é propriamente a FUNAI. A FUNAI é porque, como era uma coisa indígena, eles botam a FUNAI. Quer dizer, fica aquele jogo de empurra. Ninguém quer se manifestar, porque, na verdade, o próprio governo central poderia se manifestar, dizer, não, isso aí o Ministério da Cultura poderia se manifestar. Qualquer outra instância, o Instituto do Patrimônio, o Serviço de Superintendência do Patrimônio da União poderia se manifestar, porque ali também está o laboratório, o Lanagro, que dá na mesma área. O meio ambiente poderia ter se manifestado. Exatamente. Então você tem educação. N instâncias dentro da burocracia que poderiam se manifestar, mas por exclusão, foi um belo jogo de empurra pela questão de, ah, não, isso é coisa de índio, vai para a FUNAI. E a FUNAI, como você disse aí, ela perdeu a legitimidade, ou ela nunca teve essa legitimidade? Como é que é essa história? A FUNAI, ela teve legitimidade até o momento, vamos pensar assim, no período de construção dela, dos anos 80 e os anos 90, a qual ela era assistencialista. Ela criou um sistema assistencialista para a população indígena, que é mesmo que os governos hoje fazem com a população na cidade, né? Fornece toda uma estrutura assistencial, não busca auxiliar no desenvolvimento humano e intelectual, que a gente pensa nas questões de desenvolvimento agrário, a questão da terra. Ela não auxiliou muito, ela simplesmente fez doações de ajuda, e isso incomodou bastante. A antropologia dos anos 80 e dos anos 90, ela também era muito tuteladora. O Estatuto do Índio, ele é tutelador ao extremo. Não que a gente ache que não deva auxiliar, dar apoio. Dar apoio não é tutela. Então, assim, a tutela, ela tem o seu momento de exatidão, que ela foi necessária, que é no momento a qual, época de Rondon e um pouco antes, a qual próprio os militares tinham a intenção de detonar tudo. Os deputados e senadores na época tinham a intenção de entrega a terra para o indígena, que não tinham conhecimento legal, e simplesmente eles poderiam vender esse território e todos poderiam comprar esse território, aí não teria salvaguarda de território. Se hoje as maiores territórios que está reflorestado ou florestado nesse país são territórios indígenas. Então, a gente vê a FUNAI, eu pelo menos no meu entendimento maior, é que ela não está cumprindo a sua função realmente como instituição. Algum tempo atrás, o indígena não podia entrar nem dentro da FUNAI lá em Brasília. Existia leis internas, né, na gestão de Márcio Meira, quando ele era presidente da FUNAI, que o indígena não poderia. Agora estão construindo um prédio novo da FUNAI, lindo, lá em Brasília. E qual é a função? Você vê as coordenadorias regionais da FUNAI, está lá, largada, defasada. Você vê os suportes dessas coordenadorias, as descentralizações, estão lá, abandonadas. Algumas não existe nem sistema de coordenadoria, a qual não existe gente trabalhando junto com essa população. Então, assim, ela não cumpre a sua função. Deveria existir uma instância superior, sim, com o status de ministério ou um ministério para resolver essa questão do indígena nesse país, para poder facilitar. Porque se existe hoje secretarias a qual pode resolver a questão do negro, se existe suportes maiores em relação à população negra brasileira, porque o indígena não pode ter? Você vê a Fundação Palmares, ela tem a sua força política, mas a FUNAI não tem força política nesse aspecto. Por quê? Não foi constituído bases de políticas públicas, não foi criado conselhos municipais para as políticas públicas indígenas dos municípios, gestada por indígena, não foi criado um conselho estadual para os povos indígenas para poder levar essas demandas à governança federal. Então, é isso que nós buscamos, criar essas estruturas para poder resolver. Porque o que foi criado como política até agora, a FUNAI, ela só simplesmente tuteladora. Ela simplesmente, ela nos vende de alguma forma como simplesmente uma mãe a qual só diz que protege, mas na verdade ela tem uma imagem assim, muito queimada entre as populações indígenas do Brasil inteiro. É. Mesmo com uma mãe omissa, né? É uma mãe que O pior é ser uma madrasta. Não digo não, porque eu já tive madrasta. Madrasta no sentido clássico, aquela dos livros antigos. Cristina, eu queria que você comentasse um pouco uma questão que o Anapuaca falou agora, que é essa inserção dessa questão na estrutura do Estado, na estrutura do governo federal, com um status realmente importante. Um status como tem, ele citou a Fundação Palmares, mas a Fundação Palmares é ligada ao Ministério da Cultura e poderia ser até como nós temos uma característica de formação étnica muito forte na relação com o indígena, poderíamos ter até um ministério, uma secretaria especial para esse tipo de relação. Agora, isso implica uma postura diferente, uma cultura diferente dentro do próprio governo, cultura essa que nós vimos aqui nesse exemplo, estamos vendo nesse exemplo da Aldeia Maracanã, que infelizmente não prevalece nas relações sociais. Como é que você acha que poderíamos chegar a esse cenário que o Anapuaca defende? A defesa da FUNAI ou desses órgãos públicos aí, em instâncias maiores, para que não aconteça uma secretaria, para que não aconteça que o presidente da FUNAI seja um indígena, eles alegam que são muitas etnias e que dá muita discussão, que isso não vai dar certo nunca, porque ainda tem a ideia que o índio nunca vai dar certo. Nunca dá certo para nada, mas nós temos... O índio é criança, né? Parece aquela visão antiga, né? De que o índio é criança, né? Mas temos doutores em educação, temos doutores em várias áreas, e nós demonstramos que somos altamente capazes de assumir, de dirigir uma organização, de dirigir inclusive um ministério onde a gente possa atender com humanidade, com conhecimento e vivência dos indígenas brasileiros. Você acha que isso é possível? Eu acredito que é possível. Se tem tantos políticos que se conseguem fazer acordos dentro do Congresso, dentro do Senado, é possível que um indígena, com a humanidade que tem, e o desejo que tem, e um pensamento uniforme, consciente de que todo esse sofrimento de 500 anos, mais de 500 anos, possa, de alguma forma, diminuir, criando um conselho que possa tomar a rédea disso tudo e a gente caminhar numa mesma direção. Eu acho isso muito possível, eu acho que o governo tem que parar com essa situação de ficar tentando resolver os nossos problemas, tentando resolver problemas pontuais. O problema da aldeia Maracanã é pontual, mas já falamos aqui que tem várias aldeias aqui. A FUNAI, eu já tentei fazer alguns trabalhos com a FUNAI. Eu fui lá algumas vezes, mas nunca tive a possibilidade de negociar nem como organização. Porque aquele prédio da FUNAI, aquela direção que está talvez ali uns 30 anos, ela pensa aquilo é um museu para inglês ver, como se diz. Não é uma coisa para indígena. O Levino, por exemplo, nunca me atendeu. Eu já tentei conversar algumas vezes. Olha que... Levino é quem? É o diretor da FUNAI. Do Museu do Índio, aqui no Rio de Janeiro. E o Daniel Munduruku, que é o maior escritor indígena brasileiro, super premiado, é um dos conselheiros do... Mas só ele. Todo o resto do conselho é antropólogo, são os amigos dele. E essa coisa de você permanecer muito tempo, ela fica estagnada. Você tem que mudar. Há necessidade de mudar. E essa necessidade, tem que ser feito com urgência, para que a gente tenha essa possibilidade de uma nova discussão, com novos horizontes, para poder chegar ao ponto de a gente ter uma organização, de a gente ter aqui dentro do Rio de Janeiro um local, uma secretaria ou algum órgão que a gente possa gerir, que a gente possa dar de diretrizes. Claro, há áreas que a gente não domina, então contratamos técnicos para isso, mas que a gente tenha esse domínio para que a gente possa dar o melhor, oferecer o melhor para os povos indígenas. E a FUNAI tem um problema muito sério também, que é quando o indígena vai para a cidade, deixa de ser indígena para ela. Isso é muito sério. Aliás, é isso aí que você está falando, eu acho interessante, porque você falou ainda há pouco da classe política, e nós tivemos um deputado federal indígena, foi o Mário Juruna, mas que era tido, foi uma eleição exótica, foi uma coisa como, quase como uma curiosidade, não é? Uma peculiaridade brasileira, e mais especificamente até do Rio de Janeiro, que é um estado tradicionalmente de oposição, de eleger figuras diferentes, né? E ele entrou nesse exotismo, não era propriamente um defensor das causas indígenas, ou era? Olha, né, se a gente pensar em que ele teve presente na Constituinte de 88, a qual ele confirma a presença do indígena lá, valeu sim, naquele momento. Mas assim, o PDT na época, ele foi tratado como exótico, sim. É, não foi simplesmente uma demanda política. E uma coisa também é que ele foi eleito em 82. A Assembleia Constituinte é de 87. Isso. Quer dizer, na verdade, ele já não era mais deputado. Sim, mas esteve presente lá na Constituinte. Esteve presente e tal, mas já não tinha mais a legitimidade do deputado, a representatividade. Sim. Mas, de qualquer maneira, isso mostra também como é que era necessária a presença, como é que essa ausência era sentida, que as pessoas puxavam. Não, vem para cá. Mesmo você já não sendo mais, você vem para cá. E ficou essa sensação, no resto da classe política, ficou essa sensação de que o Juruna era um constituinte, porque ele estava lá. Sim. E se fazia presente, né? É tanto que o próprio Ailton Krenak, ele esteve presente, ele foi um dos que conseguiu botar emendas junto à Constituinte, senão a gente não teria os artigos 31, né? A gente não teria esses artigos dentro da Constituição de 88. Então, assim, houve um movimento externo, que na época era a União dos Povos Indígenas, né, que existiam nessa época, que era Álvaro Tucano e muitos outros, aquele da tua região lá também que participava. É o Yanomami, isso, Davi Copenal. Davi. Então, muitos desses estiveram presentes nesse momento. Agora, a Constituição contempla ou contemplou naquele momento as reivindicações principais dos indígenas, não? Sim, de certa forma, naquele momento, sim. Mas ela é violada hoje. Hoje, nada do que foi escrito lá na Constituição ela é respeitada. Parece que ela nem existe. Quer dizer, é a Constituição cidadã, mas só para cidadã para uns, né? É, só para os constituintes e seus pares. Os constituintes há um ponto pares. Importante do momento do Mário Juruna é que... Vocês lembram muito que ele andava com aquele gravadorzinho. É, foi o que elegeu. Sim, ele foi aquele grande. Inclusive, eu cheguei a ver esse gravador quando eu estive numa feira literária em Mato Grosso. Passou lá um rapaz e deixou por uma semana dentro do nosso stand esse gravador original. Ele falou, olha, isso é importante e tal. Mas o que se refletiu depois disso, quando a gente ouve falar nessa CPI, disso, daquilo, que flagrou o cara colocando dinheiro na cueca, isso... Juruna deu início a isso, porque ele mostrou isso, mostrava isso, essa denúncia que o Brasil tem hoje. Aliás, esse fato do gravador, você contextualizando isso aí, era exatamente isso. Ele disse, eu vou gravar porque a palavra do branco não merece confiança. Não vale, ó. Não é verdade? E muito além disso, quando ele colocava isso para fora, para as pessoas ouvirem, é que causava indignação do que estava... do que realmente rolava lá, ou ainda rola, né? Ainda rola, pior é isso, né? E agora nem tem gravador mais. E é mais fácil ter gravador hoje, no entanto, não tem. Não, né? É até mais fácil, que o celular você grava, né? Pois então, é tudo. Mas quando eles fazem isso, eles utilizam para fazer dossiês, né? Para atacar o outro. Não é para proteção. Não é para proteção, né? É porque a gente utiliza para proteção nossa. E eles utilizam para atacar o outro. Se auto-atacar um ao outro. Bom, gente, eu queria que vocês fizessem um balanço, para a gente voltar ao nosso tema central, tá, que é a Aldeia Maracanã. Para encerramento, porque nós já estamos caminhando para o final do programa, daqui a 3 minutos termina, gostaria que vocês fizessem cada um uma consideração final, começando pela Papillon. Sim, eu vou deixar aqui de recado para os grandes governador, prefeito do estado do Rio de Janeiro. Eu estive há pouco tempo numa festividade que o prefeito estava, e ele deixou bem claro que a cidade do Rio de Janeiro tem áreas vazias que precisa ser abrigada para corredores culturais. Nós, do Raízes Históricas Indígenas, temos as demandas de sabermos o que o Rio de Janeiro precisa em questão de cultura nacional e imaterial. Estamos de portas abertas para ouvir vocês. Vocês ouvirem a gente, nós ouvimos vocês da melhor forma possível. E sabemos que, no caso do Valongo, tem como nós fazermos algo voltado para a cultura indígena. Certo. Já que nós estamos na área da cultura, eu queria que o Cristino... o Apixana também fizesse a sua consideração final. E continuando, precisamos de um espaço onde podemos criar, a partir daí, demandas para os povos indígenas daqui do Rio de Janeiro, e também fazer com que essa cultura ela possa ser mostrada ao público, né, no caso do Valongo, que é aquele local onde está sendo o corredor cultural. Agradeço muito a oportunidade, espero poder voltar para a gente conversar um pouco mais. Certamente, voltará. Você, inclusive, tem um compromisso já assumido aqui no programa. Está gravado, hein? Vou te avisar que eu dei uma de juruna e gravei. Claro. Vamos ver se a palavra indígena está valendo também. A nossa palavra vale. O encontro dos escritores em junho, nós vamos fazer um programa em especial junho. Aqui. Pois é. E esperamos que, como falamos, que essa solução... não seja somente paliativa ou que seja pontual, mas que a gente precisa ter um momento de sentar, precisamos sentar com o governo para a gente criar mesmo políticas públicas e que seja algo que beneficie os povos indígenas aqui do Rio de Janeiro, porque nós estamos presentes, não do Rio de Janeiro no geral, não só os que moram em aldeias, mas os que estão aqui no Rio de Janeiro, que são mais de 15 mil. Certo. Ô, Anapoca, uma coisa que sempre... salta aos olhos, eu ouvi muito isso durante todo episódio da Aldeia Maracanã, principalmente de estrangeiros, é que não conseguem entender, eles, estrangeiros, como é que o governo, as autoridades brasileiras, abrem mão da presença, da memória viva ali do lado do Maracanã, que será o palco da decisão da Copa do Mundo, exatamente para mostrar uma coisa viva da herança desse país, né, da herança cultural, e eles abriram mão disso com tanta facilidade. Gostaria que você, a partir daí, fizesse a sua intervenção final. Eu vejo que não é só um caso do estado do Rio de Janeiro, dessa questão de violações da cultura e do direito. Pode ser o caso, exemplo da Bahia, da questão do acarajé lá na própria Bahia, a qual não vai se permitir, que é uma cultura, faz parte dos ritos sagrados dos povos de terreiros, da África, dos seus ritos maiores de não poder comercializar, de você desocupar regiões ou povos simplesmente sem nenhum estudo antropológico e como adequar ele em outros pontos. O caso daqui, ele realmente é mais que vergonhoso ter uma governança assim, e a gente espera que aconteça boas negociações, que agora a gente sente e converse, porque o pior ele já fez. O pior ele já fez, é ter exterminado de alguma forma, pelo menos de forma imaterial, a presença indígena dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é um grande palco, que na verdade é um palco, um dia as luzes se apagam, da presença indígena. Então, assim, a gente busca de alguma forma hoje, queremos conversar com o governo, em todas as suas instâncias, de educação, cultura, patrimônio, de direitos humanos, assistência social, para a gente resolver essas questões de políticas para o futuro. Daqui por diante, vamos sentar, porque não vale mais aquela frase bem carioca: foi mal, pisei no seu pé. Porque foi muito feio isso. Tá certo. Muito obrigado. Eu quero agradecer. O Tema Livre está aberto aqui, o espaço aberto para vocês. Isso aqui é uma rádio pública para vocês ocuparem a hora que quiserem. Eu quero agradecer muito a presença do Anapoaca Tupinambá e da Papillon Caripuna, que são da Raízes Históricas Indígenas que é uma ONG, e o Cristino Wapichana, escritor, compositor, que é do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, e também a participação do cacique Carlos Tucano no começo do programa, reportando exatamente como está a situação do pessoal da Aldeia Maracanã, da ex-Aldeia Maracanã, geograficamente falando, mas ainda existe, está aí e está espalhada pelo Rio de Janeiro. E o Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estamos de volta. Um bom dia para todos, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.